estar com você. Me deixa assim, tão apaixonado, tô fora de mim. Juro que é paixão dentro do meu peito. É tão forte, não dá pra negar. Perco o chão, perco até a razão. Só não quero nunca é te perder. Você me faz tão bem, me faz ir além. Quando estou contigo, você me faz tão bem, me faz sonhar. És tudo que eu preciso. Você me faz tão bem, me faz ir além. Você me quer, eu te desejo. No simples olhar, num toque, num beijo. Ficar com você me deixa assim. Tão apaixonado, tô fora de mim. Juro que é paixão dentro do meu peito. É tão forte, não dá pra negar. Perco o chão, perco até a razão. Só não quero